trajetória de nossos ancestrais. Luta escura, afronto a que traz Amaim, Zumbi e outros mais. O quilomba que retorna e isola. Os branca que sai fora, memória. É preta quilombola, dentro da escrita tem a rima. História preta da nossa etnia. Vem do truvo, tambor, anuncia. Em busca de quem foi, de quem tá e de quem é. Povo preto tá de pé. Tenho a força das pretas que me guia. Rima, liga, vai, segue na trilha. Tenho a revolta das guerreiras africanas. A força ancestral que na rima que emana. Essa força veio lá da África. Hip hop virou a minha arma. Pra afrontar, derrubar, eliminar. Pra escurecer, a história retornar. Os toques dos tambores anunciam a chegada. Escuro, afronto tá na área. Escuro, represento aqui Dandara. Kelé, tô trazendo nossas armas. Qual é? É preta nossa cara. O orgulho preto, o afronto tá na área. Eu vejo o firmamento entre a batida e a levada. Eu vejo escurecer o conceito aqui na quebrada. Eu vejo que algo mudou o jeito. Eu sinto o espírito ancestral aqui no meio. Eu vejo o Technics e o microfone escurecendo. No toque do tambor a nossa música nascendo. Escura como a mãe do mundo, preta me guia. Traz a África na letra. Me lembra Preto Cosme, lembra de Zumbi. Lembra Malcolm X, Lumumba e Amaim. Lembra quem eu sou e fala de quilombo. E traz África, favela, afronto.